2 das 6. Bebo louco, mas eu tô largado. Nada de dormir não, vamos emendar esse negócio. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei limpar a piscina. Ligar o paredão, galera da pressão. Tem vida melhor, mas não presta não. Desfeliz, esplema tirando onda. Tomando fora, as gatinhas tudo louca. Pista mais descalvista. As gatinhas tudo louca, só na escalvista. Os plebão tirando onda, tô tomando corona. As gatinhas tudo louca, só na escalvista. Os plebão tirando onda. Quero ver energia, ninguém cansado não. Avisa pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois das 6. Me pego louco, mas eu tô largado. Nada de dormir não, hein. O freezer tá, tá lotado de lada. Cara dele limpa na piscina. Gato paredão, galera na pressão. Tem vida melhor, mas não presta não. Vem, e os play vai tirando onda. As gatinhas tudo louca. Pista mais calvície. Seu melhor repertório

Ricardo tá fazendo eu essa dança. A mina tá louquinha balançando. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave no paredão. Vai descendo, vai descendo, vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Agora desce, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Desce, desce. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Jonas esticada aqui, ó, Vila Mix, Mix Festival Brasília. Aprendeu a dança que é bom demais. Aí vou vencer a batida do papai. Vou tremer tudo quando solto o batidão. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave no parede. Vai descendo, vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vou esticar, descendo. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave no paredão. Se vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Chegou, chegou. Olha que vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Marquinhos de Mix, alô Edinho! Amigo, não tá dando pra esconder, eu não tô bem. Acho que a gente descuidou e foi além. Aquele abraço virou beijo, me cegou. Não controlei os meus instintos e rolou. Amiga, não tô dando fora no seu coração. Nós estamos misturando amizade e paixão. Amizade e paixão. Vem amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sente nada. Você é a pessoa certa, mas... Alô Brasília! Ô Vila Mix! Não! E você que saudade. Quem sabe um dia a gente continua. A gente continua. Me declara pelos bares das ruas. O seu rosto na lua. Seu nome do Gabriel. Falando da Loki, ó. Quem sabe um dia vira amada minha. Vira amada minha. Um dia você vira amada minha, hein? Quem sabe um dia vira amada minha. Sejamos esticados. Bem, amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sente nada. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Solta a voz, diz, vai. Isso. Quem sabe um dia a gente gente continua. Eu posso pirar pelos bares das ruas e esculpir o seu rosto na lua. O seu rosto, amiga linda, amiga linda. Quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Respeita a Brasília! Respeita! Assim, gente, ó. E quem falou que querer não é poder? Eu te quero, e você pode fazer de mim o que quiser. E quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Nunca viu. Era do Piauí aí, ó. Quer saber que se dane esse povo todo? Nosso amor, jeito bobo, fica tudo certo. Povo curioso, deixa a gente quieto. Canta, Vitamins, canta, Brasília! Fazer o que se der, as nossas brigas são perfeitas. Tá acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós. Se até as nossas brigas são perfeitas. Tá acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém. E respeita, respeita, respeita. Respeita pela Vila Mix Festival. Quer saber que se dane esse povo todo? O nosso amor não precisa de plateia. Nosso jeito bobo, fica tudo certo. O povo curioso, deixa a gente quieto. Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas? Se a gente sempre está acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós. Se até as nossas brigas são perfeitas. E se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós. Respeita, respeita. Tem mais uma pra galera, tem mais um. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, o coração gostou e não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. Pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo, sim. Se reclamar, cê vai casar também. Tô com a união de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Não volta comigo, nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Tô com a união de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Sim, você namora, a gente casa logo de uma vez aqui no Vila Mix Brasília, hein? Tem uma canção aqui que é uma proposta meio indecente, uma canção na música, né? que é uma proposta meio indecente. Não sei se vocês já ouviram falar, muita gente já ouviu falar na laranjinha já. Já? Tem, já tem a galera pedindo ali. É uma proposta não tão decente, mas... ela fala mais ou menos assim, ó. Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço laranjinha, chupo você e você gostou. Vocês podem até estranhar assim de primeira, né? A música meio atirada, né? Mas a galera curte aí, ó, né? Curte, hein? Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço laranjinha e chupo você gostou. Essa aqui lá no meu Nordeste tá estourada demais, aqui em Brasília tá chegando com força. Então joga a laranjinha pra galera completinha. Oh. Isso daí, Brasília! Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando um dia de cima. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. A gente é assim, ó. Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse que quando faço amor. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você. Tá ficando complicado demais. Nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você. Mas o problema é seu marido um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando eu faço amor. Eu te passo laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo quando eu faço amor. Amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega a catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo. Você é então para. já pode ficar pelada, não repara que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí, mas vai aproveitando que o esquenta é aqui. Vai em Brasília, vai, vai no Brasil. O mundo é mix, o mundo é mix, não, Marquinho? Amigo Marquinho, do Big. Checo! Ah, rapaz, só contigo, camarão. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal. Então para, já pode ficar pelada, não repara. Não, não, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí, mas vai aproveitando que o esquenta é aqui no Vila Mix. Vai em Brasília, vai, vai, vai, vai, vai. Guitarrinha, segura, vai, vai, vai, segura a guitarrinha. Atenção, atenção, mulherada de Brasília, atenção, mulherada curtindo Vila Mix Festival. Faz aquela viradinha, vai. Pra novinha aqui do baile, eu tô fazendo aquecimento. Tô pra ficar bem gostosinho, você vai pra agachamento. E quando eu mandar, você desce no agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, vai mulher. E pra ficar melhor ainda, você senta com talento. Sentando, sentando, sentado no movimento. Sentando, sentado, sentado no movimento. Sentado, sentado, sentado no movimento. Sentado. Vai sentando, vai sentando, assim, ó, no pet. Vai no pet. Eita, só aí, cabula, menino. Yuri do Paredão, Santana do Macapá. Ô, pra novinha aqui no baile, eu tô fazendo aquecimento, aquecimento. Ô, pra ficar bem gostosinho, você vai pra agachamento. Vai, vai. Quando eu mandar, você desce no agachamento. Agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha. Pra ficar melhor ainda, você senta com talento. Sentado, sentado, sentado, movimento. Sentado, sentado, sentado, sentado, sentado no mar. Sentado, sentado. Tem mais uma canção que é linda demais. Eu tive a honra de contar com a participação de um cara que eu sou fã, de um cara que eu admiro demais. Uma das músicas mais tocadas hoje. Lançamos em todas as plataformas digitais. O nome da canção é Com Amor Não Se Brinca. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Você que não conhece, escuta, aprende esse refrão, que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje cantando. É facinho, gente. E que com amor não se brinca. O amor da sua vida, ai, ai, ai, ai. Agora é tarde pra ter recaída. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. Que com amor não se brinca. O amor da sua vida. Agora é tarde pra ter recaída. Infelizmente vai ter que entender. O tempo passou pra você. O que eu falei, você pode escrever. Com amor não se brinca, não, Brasília. Tem mais uma canção que é nossa. Só mais uma vez. E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais. Diz aí se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez. Quero ser seu dono, não quero ser ex. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Eu tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez. Quero ser seu dono, não quero ser ex. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Tá, tá. Só mais uma. E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais. Diz aí se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Pensando te encontrar de novo, e só mais uma vez. Eu quero ser seu dono, não quero ser ex. Só mais uma vez, e só mais uma vez. Tô precisando te encontrar de novo, e só mais uma vez. Eu quero ser, não quero ser ex. Só mais uma vez, e só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. E só mais uma. Só quem tá solteiro, mão em cima, faz barulho. Quem tá solteiro? Agora fala a verdade pra mim. Tem alguém namorando? Namorando sério? Tem? Os que estão namorando, mão em cima, mão em cima, mão em cima. Ah, gostei de ver. Tem bastante casar aqui hoje. E os casados? Tem muito casado aí hoje? Tem? Tem? Agora a pergunta que não quer calar. Tem muito casado namorando solteiro? Tem? Tem alguém aí que está com 3 estados civis? Sério? Então você que tá casado, namorando solteiro, deixa eu só ensinar pra você, ó. Casado, você, casado assim, ó. Casado é assim. É, o casado assim. Namorando, coraçãozinho de apaixonado. É. E solteiro, mão em cima. Se joga, ok? Eu tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, nem me viu. Tenho 3. Tô casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, nem me viu. Tenho 3 estados civil. Casado, namorando, solteiro aqui no Piramix Festival Brasília. Eu tô casado, namorando, solteiro. Se pergunta por mim, nem me viu. Tenho 3 estados civil. Tô casado, namorando, solteiro. Se pergunta por mim, nem me viu. Tenho 3 estados civil. Sou casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Eu sou casado. O problema é que eu sou baladeiro. Quando eu saio eu falo que eu... Quem tá solteiro, mão em cima! Eu desligo meu celular. Falo que tô na casa da mãe e que ela pode dormir, mas eu calo a criança no bolso. Quem tá casado, namorando, solteiro, atenção, atenção, Brasília. Casado, namorando, solteiro. Eu tenho três, estado civil. Casado, namorando, solteiro. Por mim nem me viu. Tenho três, estado civil. Casado, namorando e solteiro. Fui, partiu. Vim aqui pro Vila Mix Festival Brasília, que tá bom demais, tá bom demais. Vem, vem. Tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Galera esporiano. Fui, partiu. Pra onde é o Mandela? Fui, partiu. E aqui pro Vila Mix Festival Brasil. Foi. Salvador, Bahia. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Pega o pelo, dinheiro, rolê. Hoje à noite eu vou aparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: Jonas, fala com você. Canta, Vila Mix. Tô obrigado com a mulher, então eu vou na fuga nela. Fui, partiu. Pra onde é o Mandela? Fui, partiu. Pra onde é o Mandela? Fui, partiu. Pra onde é o Mandela? Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou na fuga nela. Fui, partiu. Pra onde é o Mandela? Fui, partiu. Pra onde é o Mandela? Fui, partiu. Muito obrigado pelo espaço aqui, meu parceiro Marquinhos Audio Mix, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, foi uma honra poder cantar pra vocês, tá, Brasília? Espero voltar mais e mais vezes, se Deus quiser, pra cantar nessa cidade linda e maravilhosa. Muito obrigado, gente, ó, e pra gente encerrar bonito aqui, eu vou fazer mais uma vez, porque essa canção é linda demais, é uma canção que tá marcando a minha carreira. O nome da canção é Com Amor Não Se Brinca, eu fiz nesse instante, mas vou fazer de novo, porque é linda demais. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje cantando esse refrão. Vamos lá, com a mão não se brinca. Obrigado, Brasília. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Eu vou te ver bater em minha porta. Não sei o dia, só sei que vai acontecer. Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente. Espera, você vai ver. Eu vou ver seu orgulho transformado em lágrimas. A sua arrogância virá recaída. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Muito obrigado, Brasília. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. E o amor não se brinca. O tempo passou pra você. Passou pra você. Que eu falei, você pode escrever. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Galera da Paraíba, obrigado, obrigado, gente. Valeu, valeu, valeu, valeu, Vila Mix. Valeu, Vila Mix, valeu, Vila Mix. Gostou, mão em cima, faz barulho, Brasília. Quem gostou, mão em cima, dá um gritão. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção de cada um de vocês.